Essa música, rapaz, vai pra minha esposa Tatiane Produções. Aquele abraço, minha filha. Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa. Olha, você tá ouvindo sim, de que não disse pra tantos caras. Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz. Se ela disser vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais, e não solta nunca mais. Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça. Já ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa. Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça. Já ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa. Puxa o saldo de mar, vai. Contato para show, rapaz, é 7599-957581 para falar com Tatiane Produções. Portal do Arrocha. Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa. Olha, você tá ouvindo sim, de que não disse pra tantos caras. Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz. Se ela disser vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais, e não solta nunca mais. Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça. Já ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa. Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça. Já ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa. Isso é Clebodão, Gilmar no teclado. Essa banda também fala de amor, rapaz.